Então, bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. Habituámo-nos e não queremos falhar. Fazemos assim há 3 anos, todas as semanas, uma banda, um autor aqui em destaque. Já por várias vezes aqui referimos que alguns autores, apesar de não conhecidos, têm, não conhecidos pelo menos do grande público, o nome às vezes passa despercebido, mas têm um grande trabalho, não só para com eles próprios, como para outros autores. Recordo aqui, por exemplo, o trabalho do Ernesto Leite, se bem se falámos, onde tinha um tema lindíssimo escrito para Mafalda Arnaud, que agora está aí muito na voga, O Mar Fala de Ti. E Paulo Brissos, que é o autor que esta semana já vemos aqui habituá-los a ouvir num álbum que registra aqui um concerto em acústico, tão ao grado dos portugueses, aliás, sabemos que até há poucos dias estava no primeiro lugar dos tops de vendas um álbum ao vivo e acústico, Rita Guerra. Quando foi a nossa convidada, falámos aqui, tínhamos dito pré-anunciado, na altura que ela estava, julgo que em terceiro lugar, pré-anunciado que iria ter sucesso e queria chegar ao primeiro lugar, assim foi. É multiplatinado e está em primeiro lugar durante as semanas e agora julgo que voltou ao terceiro. Paulo Brissos está connosco para falar deste concerto que reuniu para gravar não só em som, mas também em vídeo. E nada melhor do que juntar isto num só trabalho e oferecer o DVD para que a pessoa possa não só ouvir quando vai no seu carro, como ter a possibilidade de ver em casa o que foi a criação e todo o espetáculo que foi necessário para coligir um conjunto de músicas já conhecidas, e dessas algumas não passaram despercebidas, como Sei Lá ou Serás Tu, coligi-las e dar-lhes aqui uma roupagem acústica. Não vê assim, Paulo? Antes de mais, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova. É verdade, boa tarde, Pedro. É um prazer estar na Boa Nova convosco. Paulo Oliveira, do Hospital, desde já mando um abraço para todos os ouvintes da vossa rádio. Apesar de que sinto, estou bem. Vou fingindo bem. Penso quanto tempo vai durar este medo de não saber onde chegar. Vou vivendo aqui, vou tentando encontrar qual o meu verdadeiro lugar. Vou sonhando porque eu sei lá se este tempo vai mudar. Sei lá se a vontade vai durar. Sei lá se vou perder ou ganhar. Sou um escultor de som, porque a vida é saber cantar o prazer. Vivendo assim, vou criando em mim o que tenho a fazer para ser o que ainda não sou. Sei lá se este tempo vai mudar. Sei lá se a vontade vai durar. Sei lá se vou perder ou Ferreira. Vou vivendo assim, vou criando em mim o que tenho a fazer para ser. Este tempo vai mudar. Sei lá se a vontade vai durar. Sei lá se vou perder ou ganhar. Yeah, yeah, yeah. Sei lá se este tempo vai mudar. Sei lá se a vontade vai durar. Sei lá se vou perder. Vai durar. Sei lá se vou perder ou... Obrigado. Foi fácil corrigir, escolher estes temas e dar-lhes aqui uma roupagem, um trabalho que também sei que é seu, e juntar bons músicos para criar este DVD? Bem, fácil nunca é, porque nós tentamos fazer o melhor e, como tal, tentamos empenhar-nos para fazer o melhor trabalho possível. Tendo em conta que, sim, são bons músicos, fácil será depois transportar tudo o que está na nossa cabeça para a parte da performance, portanto, da atuação. Isso sim foi fácil, porque todos eles integraram este grupo de trabalho, dedicaram ao máximo, porque quase todos eles já tinham trabalhado comigo, ou já tinham ou gravado algumas músicas, portanto, nas versões originais, ou acompanhado ao vivo, ou são amigos de longa data e conhecem o meu trabalho, de maneira que, nesse aspecto, sim, foi fácil. Portanto, fizemos aquilo que seria óbvio, que era fazer uma nova roupagem para um espetáculo acústico, e, como tal, acabou por ser natural, vá lá. E as músicas despiram-se de tudo o que era mais eletrónico ou mais elétrico e ficaram na sua crueza, na sua natureza mais verdadeira, na sua essência mais verdadeira. E deu-nos um grande gozo fazer isso, e foi um trabalho que nos deu muito prazer e que acho que valeu a pena. Refere aqui que os temas descem à crueza. É um bocado como deixá-los à origem, não é? Sim, o Paulo, que aliás compõe quase todos os temas, compõe-os como à guitarra, não? Exato. Uhum. Portanto, basicamente, para mim foi tocá-los como sempre os toquei na minha guitarra acústica, como sempre os comecei, vá lá. Para o resto dos músicos foi talvez transportar aquilo que tínhamos nas edições originais para uma versão mais crua, mas mais verdadeira também, porque acabamos por tentar simplificar ao máximo, sem perder a originalidade e a criatividade da música e a mensagem original, vá lá. Esqueceste o que passou. Quem me dera estar onde não estou. Já me faz mal esse olhar que me engana e faz sonhar. Mas sei que tu és assim e que serás. Quem me dera passar outra vez essas tardes sem mim, sempre ao pé de ti. Só mais uma vez ter a mão no teu rosto, os lábios os teus. Só mais uma vez. Era tão bom que eu pudesse crer voltar atrás. Eu sinto do teu abraço. Vou-me abraçando em braços que eu não sei. E esse sorriso que me arrasa, não me canso de o ver. Não sou feliz assim, mas tenho de ser. Quem me dera passar outra vez essas tardes sem mim, sempre ao pé de ti. Só mais uma vez ter a mão no teu rosto, os lábios os teus. Só mais uma vez. Era tão bom que eu pudesse crer voltar atrás. atrás. Voltar atrás. Voltar atrás. Como disse, juntou aqui umas músicas, que é a realidade, mas juntou, são duas dezenas quase de pessoas no palco. Criar a melodia para isto tudo, para 20 para violinos, primeiros violinos, segundos violinos, guitarra portuguesa, saxofones, além dos coros muito bons, aliás, muito bons, piano, guitarra acústica, enfim, há um trabalho de casa que teve que ser feito e não é tão fácil quanto isso. Sim, claro, tivemos que estudar a melhor forma disto tudo ficar, portanto, com uma certa lógica, não é? Com a lógica ideal para vestir as músicas. A parte mais difícil talvez terá sido os arranjos de cordas, sim, porque o resto é transpor aquilo que já se toca em instrumentos elétricos para instrumentos acústicos. Está bem que tem que se mudar algumas coisas, mas na sua essência é o mesmo. A parte das cordas, como quase nenhuma música das que nós tocámos ao vivo tinha tido arranjos de cordas na sua versão original, nós tivemos que idealizar, vá lá, o tema e refazer toda a parte do arranjo de base, vá lá, para conseguir encaixar os instrumentos de cordas, mas ao mesmo tempo deu-lhes uma nova vida e uma nova cor, vá lá. Como nós costumamos falar muito de cor em arranjos, acho que os violinos dão uma cor diferente aos temas e nesse aspecto acho que conseguimos um bom trabalho. Paulo, aqui o disco foi, portanto, uma ideia logo desde o início, portanto, quer o disco em termos sonoros, quer o DVD. Quando é que sentiu? A história. A história foi muito simples. Eu estive fora 2 anos a estudar nos Estados Unidos e quando cheguei reuni-me com amigos com quem já não estava há 2 anos e com quem já não tocava há 2 anos. E, como tal, tínhamos uma grande vontade de nos juntar para fazer um trabalho, e podia ser apenas um trabalho para nós, um trabalho de tocar os temas da forma como sempre tocámos, mas, entretanto, começámos a conjeturar e começou-se a juntar muita gente, e em vez de sermos 5, 6, 7, passámos a ser 10, depois 12, depois veio a ideia das cordas, então transformámos num grupo enorme para fazer um projeto que inicialmente era só juntarmos amigos, para depois criarmos a ideia de fazer a gravação do espetáculo, não só a nível de som, mas também de imagem, e fazermos a posteriori um DVD. Portanto, isto foi logo idealizado poucos meses depois de eu ter chegado, e foi gravado seis meses depois de eu ter chegado. E pronto, como não podia deixar de ser, depois de acharmos que o trabalho realmente valeu a pena, que o concerto foi espetacular, nós convidámos 500 pessoas para estar presentes e essas 500 pessoas conheciam o meu trabalho já de há 15 anos. E então foi um momento único que nós conseguimos registar em áudio e vídeo. Então, como tal, não podíamos deixar de o editar e de dar a conhecer ao grande público. E foi isso que fizemos. Peço mais uma unha e vou para o pé de ti. Tomo uma aspirina mesmo estando assim. Cerveja depois e já não estamos dois. Uma vitamina só para aconchegar. Um analgésico já não estou a aguentar. Ter-te aqui tão perto e não falar de sexo. O som começa a subir, as luzes vão possuir. Passam, não te deixa curtir de madrugada. Ambiente sedutor de madrugada. Quero ver-te no teu melhor. Sem te preocupar com ansiolítico. mexes no cabelo, traças as pernas e o mundo para. O som começa a subir, as luzes vão possuir as paranoias que possam não te deixar curtir. Quero ver-te no teu melhor. Vídeo, é de associar a imagem. O Paulo tem consciência de que é mais conhecido até pela imagem do próprio nome? Não sei, não tenho uma grande consciência disso, até porque eu sei que o meu nome não é conhecido a nível nacional em grande escala, porque às vezes que apareci eventualmente não houve uma promoção nesse sentido. Exatamente. Foi sempre mais a música do que propriamente o meu nome. Uhum. Eu sei que o Serás Tu passou nas rádios a nível nacional em 98 e que muita gente conhece a música, mas o meu nome acaba por ficar um pouco à margem. Mas, bem, estamos cá para continuar a fazer com que isso mude, não é? E que as pessoas se lembrem de mim e quando ouvirem o meu nome ou quando ouvirem a música, sim, ao nome e vice-versa. Exatamente. Esse é um trabalho constante de um artista que é estar constantemente a promover o seu trabalho e desde já agradeço a vossa parte que estão a fazê-lo esta semana e que para mim é uma honra poder estar em destaque na Rádio Boa Nova e desde já agradeço ao Pedro pelo seu trabalho também. É um gosto de o fazermos, não é? E acima de tudo quando as pessoas têm uma coerência no seu trabalho, que é o seu caso. E quando digo da imagem, de que o conhecem, porque o Paulo Brissos é uma pessoa mediática, porque em termos de cantar, esteve no Regresso ao Passado, estão a falar de programas de televisão, no Sons do Sol, no Parque Maior, não é? Na Nova Sim. Harmonia, portanto, e além disso, criou bandas sonoras, participou em bandas sonoras para séries conhecidíssimas como Olhar da Serpente, Ana e os Sete. Sim, eu já tive imiscuído em vários projetos, mas eventualmente passo despercebido porque esses projetos não são só feitos por mim, eu sou apenas uma parte deles. Uhum. E como tal, o meu nome não está em destaque, é normal que as pessoas não se lembrem de mim da primeira vez, se calhar se me virem ou se ouvirem a música vão reconhecer, mas lá está, mais uma vez, não, é um trabalho que nunca está 100% feito, não é? Porque nós temos que mostrar o nosso trabalho à maioria das pessoas ou ao maior público possível, não é? E isso é um trabalho que nunca acaba, estamos sempre em promoção, porque ao fim e ao cabo a ideia original é mostrar a nossa música e difundir a nossa música o mais possível. E há sempre alguém que ainda não ouviu, há sempre alguém que vai gostar de ouvir, e então nós temos que trabalhar para conquistar cada vez mais pessoas e trazê-las para o nosso projeto. Esse é um trabalho infindável, que só acaba Sim. na fronteira entre a Terra e a Lua, por aí. O Paulo esteve, infelizmente, 2 anos a estudar o que julgo produção musical nos Estados sim, Unidos. Sim, sim. Quando é que sentiu essa necessidade dessa formação e o que é que isso já influenciou, nomeadamente, neste seu trabalho? Bem, eu sempre tive um grande interesse pela produção. Desde o meu primeiro disco, que eu posso confessar que não foi o melhor resultado daquilo que eu idealizava para as minhas músicas e não fui eu que produzi na totalidade, eu senti a necessidade de agarrar esse trabalho nas minhas mãos. E então, a partir de, sensivelmente, não sei se posso precisar a data concreta, mas por volta de 96, montei o meu primeiro estúdio com o João Sanguinheira, que é um baixista de nome, que trabalha comigo em quase todos os projetos. Aliás, e já trabalhou com outros artistas. E trabalha neste álbum, precisamente, não é? Sim, exatamente. Trabalho com muitos outros artistas. E então fizemos o primeiro estúdio e a partir daí começámos a fazer não só os meus trabalhos aí, mas também a produzir outros discos. E então a produção de discos acabou por ser, vá lá, o meu segundo trabalho para além da composição e, dos projetos originais. E é um trabalho que me agrada fazer, mas que também é um trabalho que necessita de algum estudo, de algum aprofundamento e de alguma atualização constante do conhecimento. E então eu achei a determinada altura que para fazê-lo bem teria que me atualizar e informar mais. E foi por causa disso que eu decidi ir tirar o curso, porque nada melhor do que estarmos concentrados só naquilo que queremos aprender e porque não conhecer outros povos, outras culturas e aprendê-lo noutro sítio onde talvez nos vá dar outra capacidade de entendimento de outras culturas, mais uma vez, e de outras pessoas, de outros ambientes. Alargar de horizontes. Alargar de horizontes, exatamente. E foi isso que eu decidi fazer e não estou nada arrependido, foi uma experiência ótima. E isso influenciou já este seu trabalho? Sim, claro. Uhum. Essa foi uma das razões que nós decidimos fazer um projeto tão completo, não é? Que pronto, saiu depois em CD e DVD, foi porque aquilo que eu aprendi, a experiência que eu tive, ensinou-me que não há barreiras e que nós temos que tentar estar sempre o mais à frente possível e como tal, como tinha os recursos humanos para isso e como tive muitos amigos que se juntaram ao projeto, tive a possibilidade de poder idealizar este CD-DVD e projetá-lo do princípio ao fim, se bem que com a ajuda de muita gente. Acabei por pôr o meu cunho pessoal em maior parte do trabalho e isso derivado também ao facto de ter estado a estudar e aprofundar certas áreas como as áreas da produção musical e não só, a área também dos arranjos que foram feitos por mim e pelo João, os arranjos de cordas, a área da montagem do vídeo e do altering do DVD. Tudo isso teve um toque pessoal meu para além da ajuda de outras pessoas. Vejo o mar para lá da ponte, num azul desejo. Vejo o mundo e do rei que é Cristo mudo. Sinto o Tejo como sangue, sinto tudo. É como se a alma se entregasse sem saber. Das muralhas do castelo mato a tua sede com um vinho que a senhora lá do monte mandou para a ceia. Sardinhas na brasa, cantamos o fado e os santos vão desfilar. Ai, Lisboa, sinto saudades de ti. Ai, Lisboa, sinto saudades de ti. Marco a minha hora para a partida. Por Alcântara passo a noite perdida. Pelos encantos daquela mulher que vive na graça do meu coração. Fecho os olhos no mosteiro, só por um segundo. deixo tudo. Vou sobre o aqueduto, tão livre como um sonho de ver-te de novo de manhã ao acordar. Ai, Lisboa, senti saudades de ti. Ai, Lisboa, senti saudades de ti. O seu primeiro álbum de originais remonta a 94, não é? Exato. Se bem que antes já tinha aparecido com os Bloco, não era? Neste... Sim, já tinha ido ao festival duas vezes. Exatamente, uma das quais com um grupo, não é? Que era os Bloco, isto em 91. Em 91, com o Ricardo Carriço e outros amigos. Ora bem, o tempo passou e as pessoas vão amadurecendo, não é? Naturalmente. Exato. E vão... Estes 15 anos ficam agora marcados com este trabalho e depois, a partir daqui, vamos virar a página? Sim, essa foi outra das razões porque nós fizemos este trabalho acústico e que reúne músicas desde a música que eu levei ao festival no dia seguinte, solo, em 93, reúne desde essa primeira música, vai lá, que foi editada num CD do Festival da Canção do ano de 93, até ao meu primeiro álbum de originais e passando por todos os outros trabalhos que eu fiz até agora, inclusive alguns originais que ainda não foram editados e que foram compostos há pouco tempo. Portanto, espelhar, de certa forma, a minha carreira em termos de originais e, de certa forma, criar uma ponte entre as músicas de vários discos que poderiam ter roupagens diferentes e assim ficaram, vá lá, todas numa coerência maior a nível acústico, de maneira a fazer uma ligação entre elas melhor. E ao mesmo tempo fazer a passagem para uma nova vertente que eu estou a abraçar e que vai surgir num próximo álbum de originais e que espelha mais aquilo que se passa no final do DVD ou no final do espetáculo que nós fizemos, e de certa forma, como é ligeiramente diferente e mais acústico e mais étnico, vá lá, vou buscar mais raízes, vou buscar mais coisas às nossas raízes, quero dizer, e às raízes da world music, da música do mundo, não é? Eu juntei todas elas de uma forma a não haver vá lá, falta de coerência, e os arranjos estão precisamente a tentar fazer com que isso não aconteça, com que haja uma coerência do princípio ao fim e fazer, vá lá, uma ponte entre aquilo que eu já fiz e aquilo que eu vou fazer. E acho que esse objetivo foi conseguido e o projeto que nós estamos a preparar agora e que vai sair não sei quando, mas espero que no máximo daqui por um ano, esse trabalho está a ser feito, portanto, com uma diretriz diferente que era os trabalhos anteriores, como já disse, e talvez numa área, ou por outra, numa área, com certeza numa área mais étnica, mais world music, com muitas influências de música portuguesa, fado, música tradicional, alguma música das nossas influências das colónias, dos palopes, tipo, mais propriamente, música de Moçambique, de Angola, porque não do Brasil. E então estamos a juntar isso tudo num novo trabalho que vai ser bastante interessante e que vamos apresentar o mais brevemente possível. Não? Mas em nome próprio também? Não. Sim. Vai ser uma nova versão daquilo que eu fui até agora. Vai lá. Não será um mudar de estilo, porque na essência são canções como as que eu sempre fiz, mas com uma roupagem diferente. Vai lá, um virar de página na minha carreira. Podes considerar isso. Eu, aliás, querendo adivinhar um bocadinho do que é, vai ser o seu som, eventualmente, se nesse som tivesse um dueto, seria com a Sara Tavares. Por exemplo? Ou com a Marisa, porque não? Ou com a Dulce Pontes, ou com o Paulo Carvalho, ou com Carlos do Carmo. Para mim seria uma honra poder convidá-los e poder ter a participação deles nesse trabalho, porque não, é uma ideia. Mas agora imagino que eu pertencia aqui a uma comissão de festas aqui ao hospital e dizia ao Paulo, eu quero assim aqui no próximo festival aqui ao hospital. Que concerto é que nos traria? Este que temos aqui? Para já, este que nós temos aí, mas sem... Bem, eu não posso levar 20 pessoas músicos, a Oliveira do hospital, como deves imaginar. Seria um bocadinho megaloman tanto para vocês a nível de estrutura como para mim. E então a ideia é levar de uma forma respeitadora e respeitando o trabalho que foi editado no DVD e respeitando as pessoas que vão ver o espetáculo, tentar reproduzi-lo o mais fielmente possível. E para isso contamos com cerca de 7 músicos, portanto posso dizer bateria, baixo, guitarra, teclas, coros, saxofone, percussão, portanto acaba por ser muita gente. Mas não temos as cordas, porque seria um pouco dispendioso de levar para a estrada, não é? São raros os artistas que se podem dar ao luxo de andar com 20 músicos atrás. Mas, com certeza, vamos espelhar o que está nesse DVD e nesse CD, com a energia da nossa banda e com as músicas que têm muita comunicação. Isso é o que eu proponho. Se houver essa ideia, nós lá estaremos para dar o nosso melhor. Ok. E digamos já, que músicos são esses que o acompanham? São os mesmos que estão aqui no DVD? Porque, enfim, são músicos que trabalham com muitos autores, não é, também? Portanto, sim, virtuosos que são. Bem, posso dizer... Pode apresentá-los. O João, por exemplo, o João Sanguinheira, fez várias turnés com o Tony Carreira e agora está com o Marco Paulo. Uhum. O Sertório Calado, que é o baterista, é um amigo da longa data, já gravou, conforme o João o fez, o Sertório também já gravou muitos discos comigo e trabalha com artistas como o Herman José, fez quase todos os programas de televisão do Herman José, trabalha com artistas como o Paco Bandeira, o Carlos Mendes, o Fernando Tordo, o Paulo Carvalho, não sei se agora, mas acho que em tempo já o fez. O Nuno Ferreira já trabalhou com outras bandas também, agora trabalha com o Pedro Vaz, para além de trabalhar comigo. O saxofonista, o Vítor, trabalha com o Tony Carreira também. Bem, podia enumerar o Tiago Machado, teclista, já fez músicas para a Marisa, aliás, uma das mais conhecidas dela é do Tiago, e o Tiago já acompanhou na estrada também. Bem, temos o Paulo Carvalho na percussão. Paulo Carvalho na percussão talvez seja o menos conhecido, porque é um rapazinho novo, discípulo do Sertório, portanto teve um bom professor e juntou-se a nós nesse trabalho. Louco por aquela tentação de cumprir um certo desejo, faz-me falta um outro tipo de emoção para não falhar. O teu pedido é uma ordem. Não sei se o teu olhar tem um imã ou tem mau olhado. Alma dentro, corpo liso da criança. repetir aqui muitas vezes esta frase, porque foi dito aquilo pelos vozes da rádio, que dizem que um disco é um cartão de visita do autor, portanto, em que chega a um lado, aqui está o nosso cartão de visita, nada melhor. Acha que este disco vai potenciar esses espetáculos? Bem, não foi reconstruído com esse intuito exclusivo, não é? É um disco que pretende resumir aquilo que eu fiz na minha carreira e abrir uma nova porta para aquilo que se faça a seguir, mas, consequentemente, acho que isso também foi conseguido porque é um trabalho ao vivo, logo as pessoas podem ver a verdade do meu espetáculo, aquilo que nós realmente conseguimos passar, e a mensagem que nós queremos passar, a energia desse mesmo espetáculo, de maneira que quem comprar o DVD vai ver um pouco do espetáculo, mesmo não estando lá ao vivo, mas vai sentir essa energia, porque uma das coisas que nós conseguimos na gravação desse trabalho foi precisamente isso, foi registar a verdade daquele momento. O que é que acha que vai ser a aceitação das pessoas em relação a este disco? Portanto, o espetáculo tem um ano e pouco, portanto, foi gravado, aliás, em Alverca, não é? Sim. Portanto, teve aqui algum tempo a matutar para o lançamento. Qual acha que vai ser a recepção, e conhecendo o mercado como conhece, neste momento, da venda dos discos, vai ser a recepção deste trabalho? Bem, ele já está a ser ótimo. Já passa em muitas rádios as músicas que nós decidimos pôr em single de promoção. Uhum. E a aceitação no mercado também tem sido ótima, se bem que ainda não atingimos nenhum top de vendas, mas isso demora o seu tempo e às vezes não se consegue em 2 dias. Nós estamos ainda em fase de promoção do mesmo, de maneira que espero que consigamos mais ainda, e estamos a trabalhar para isso. De todas as pessoas a quem eu cheguei e consegui comunicar e saber o feedback, tem sido muito gratificante, porque todas elas dizem o mesmo, que foi um trabalho bem conseguido e que sentem essa mesma verdade e que a música transpira verdade. Isso para mim é o mais importante. Só o cheiro do teu cabelo feiticeiro, não vou perdê-lo. Um olá, eu espero de ti. Já não sei se falo, se fico bem assim, não sei. Serás tu, serás tu quem vou guardar para sempre no meu peito. Serás tu, serás tu quem vou guardar para sempre. Se é por aí, já não sei se gosto de me ver sozinho assim, não sei. Serás tu, serás tu quem vou guardar para sempre no meu peito. Serás já não sei se falo, se fico bem assim, não sei. Serás tu, serás tu quem vou guardar para sempre no meu peito. Serás peito. Agora vamos fazer uma pergunta que pode ser deselegante, mas o Paulo só responde se quiser. É assim, o que é que custos envolve uma produção deste tipo? Ah, como deve imaginar, bastante. Não posso precisar ao certo, porque o investimento é constante, não é? É um investimento que está constantemente a ser feito. Neste momento já conto com a ajuda da editora também, não é? Da Espacial. Mas no momento em que nós decidimos fazê-lo, foi um investimento não só da minha parte, mas também da parte de todos os intervenientes e de muitos amigos que se decidiram juntar ao projeto para cooperar e para, de certa forma, apoiar a minha carreira e apoiar este trabalho. Assim sendo, é quase que impossível contabilizar os custos totais, porque se eu tivesse que pagar a toda a gente que me apoia, eventualmente não teria dinheiro para fazer este trabalho. Acontece que tenha sorte, graças a Deus tenha sorte de ter muita gente à minha volta que acredita no meu trabalho e que quer participar nos eventos que eu proporciono. E pronto, tem os seus custos, a nível de estrutura, não é? Tipo, pagar o PA, pagar a empresa de gravação, de imagem, de som, mas muitas dessas coisas foram feitas sem contabilizar o trabalho deste ou daquele, portanto, é difícil dizer, mas posso dizer que envolve para aí uns 10 mil euros ou mais, pelo menos assim em traços gerais, e depois mais noutras coisas. Como cartazes e sei lá. Claro, mas só mesmo com a ajuda dos seus colegas consegue reduzir este orçamento, não é? Portanto, exatamente. É produção para muito mais, então. É produção para muito mais. Isso é uma produção para, sei lá, 50 mil euros ou mais. Sim, seguramente. É óbvio que depois de ter estado fora 2 anos e de não ter nenhum produto no mercado há alguns anos, se eu chegasse e pretendesse fazer este trabalho sem, portanto, sem a ajuda de muita gente, seria impensável. De maneira que, de certa forma, foram eles os impulsionadores de eu fazer este trabalho e, como tal, eu aproveitei a ajuda de toda a gente que se quis juntar e juntámos uma equipa de grandes amigos e fizemos um trabalho que eu não conseguiria pagar se não fosse a ajuda deles todos. O Paulo Ferioppo, que tem a ajuda agora da editora, está bem entregue, está a entregar a Espacial. É verdade. Mas agora vou fazer aqui um desafio. Imagina que não tinha editora a Espacial. Sim. Teríamos já mesmo o Paulo Brites na música. Claro. Não. Isso é incondicional. É verdade que as editoras são muito importantes, mas é muito importante nós não desistirmos dos nossos projetos. E deixo aqui um apelo a todos aqueles que se sentem a vontade de fazer música. Nós sabemos que a conjuntura não é a melhor, nós sabemos que a economia está de rastros, nós sabemos que é difícil passar todas as barreiras que nos aparecem à frente quando queremos ser compositores e mostrar a nossa música a toda a gente, mas desistir é proibido. Nós temos que ser perseverantes e trabalhar para mostrar o nosso trabalho, de maneira que, entre mortos e feridos, alguém se há de safar. Nós continuamos a batalhar e a fazer, se não for de uma maneira mais megalómana, de uma maneira mais simples, mas continuamos a registrar os nossos trabalhos e a mostrá-los ao público. Então teremos, Paulo Brites, uns discos, então, que era no início do próximo ano? Não, talvez mais para o final do próximo ano. Uhum. Nós ainda vamos estar agora em turnê, vamos fazer espetáculos este ano, o próximo, e vamos fazer a gravação do novo trabalho com muita calma. Posso adiantar que as composições já estão avançadas, já tenho bem uns 15 temas, mas a gravação só vamos fazer para o ano com muita calma. Mariana, conto as horas, eu quero-te sempre criança. Mariana, a chuva lá fora já passa para poderes brincar. E quando cantas, o mundo dá voltas e os homens se enchem de esperança. Quando danças, os meninos do mundo se unem para te abraçar. Boa Nova, um mundo de emoções. quando dormes, os sonhos te fazem crescer. Mariana, quando fores grande, todos os bilheiros vais juntar. Não faz de conta, não há fome. Não faz de conta, não há meninos pobres. Os homens são irmãos. Não faz de conta a liberdade. Não faz de conta que gostamos de verdade. Não faz de conta o mundo não tem fim. Não faz de conta não há poluição. Agradecer antes de mais a disponibilidade que teve para estar connosco, efetivamente, para falarmos aqui deste seu trabalho. Eu é que agradeço. Dar-lhes parabéns. Obrigado. Já agora, quem escolheu os temas? Foi o Paulo que escolheu para singles porque eram os mais sintomáticos, os mais conhecidos? Não, foi um trabalho junto. Os singles foi um trabalho junto com a editora. Portanto, as músicas que estão no CD-DVD foram exatamente a sequência que nós tocámos ao vivo. Portanto, não se alterou uma vírgula daquilo que aconteceu no espetáculo. As músicas escolhidas para single foi uma concertação entre a minha ideia dos temas mais conhecidos e o da editora espacial, porque nós queríamos chegar o mais próximo possível das pessoas com este trabalho, então achámos que o Serás Tu seria um bom cartão de visita, e o Sei Lá achámos que era um tema que podia ser redescoberto pelas pessoas que gostassem do meu trabalho. De qualquer maneira, convido-vos a ouvir todas as músicas, porque tem músicas de todos os álbuns e algumas delas nunca foram promovidas na rádio, mas eu acho que podem ser potenciais singles também. E a vantagem de destaque aqui desta semana é que todos os temas irão passar, ou vão passando esta semana. Ótimo. E agora vou-lhe dizer o que aprecio muito, por isso é que lhe fiz a pergunta. Gosto muito do 7:30. O 7:30 também é uma das minhas preferidas. Okay. Mas lá está, nós tivemos que fazer uma opção e é sempre uma opção muito difícil. Naturalmente. E cada um reconhece para si próprio os temas que mais gosta e sente-os à sua maneira, não é? Aliás, a vantagem para os músicos é que as músicas depois de editadas deixam de ser vossas, não é? Exatamente. Cada um tem a sua maneira de reagir. Eu há pouco tempo, já agora só para acabar, se me permite, posso contar uma história. Recebi uma mensagem de uma fã de há muito tempo que ficou muito contente de saber que eu tinha posto um trabalho novo e ao vivo, portanto, nas lojas, e ficou muito triste porque eu não tinha editado neste trabalho um tema que é o Sós Tu e Eu, que passou muito na rádio na altura do primeiro disco, e que era a música dela minha. Foram estas as palavras dela. E isso é para fundamentar exatamente aquilo que está a dizer. As músicas, quando são editadas, passam a ser das pessoas, e isso é muito gratificante. Ponto. O Paulo lançou este trabalho, mas deixou uma pessoa insatisfeita. Enfim, pode agradar a todos. Não, ela está bastante satisfeita. Apenas não está lá aquela música que ela gosta, mas... Mas está satisfeita com o trabalho. Seguramente tem muito mais pessoas satisfeitas. Paulo, muito obrigado pelo disponibilidade que teve feito aqui na Boa Nova. Mais uma vez, Pedro. Já sabe, na próxima vez vai ter que ser aqui ao hospital. Okay. Teremos muito gosto de receber por cá e temos efetivamente uma magnífica sala de espetáculos ao ar livre, que é aqui o Parque de Mandanelho, e seguramente poderia fazer lá um excelente espetáculo, como naturalmente saberá fazer. Não? Porque não? Fico disponibilizado a qualquer contacto que queiram fazer aí da zona. Posso deixar o número de telefone de contacto, se quiserem. Já agora aproveito aqui a antena para deixar o telefone, é o 919208848, ou então podem contactar através dos e-mails no site paulobriches.com. O site está disponível no nosso site com um link. Portanto, pronto, aliás, já tive uma crítica em relação ao seu site, e aproveito para lhe dizer aqui, não tem um livro de visitas, é imperdoável. Não, sabe porquê? Porque nós hoje em dia usamos o MySpace para isso. Posso dizer, pronto, também que temos o MySpace, que é Paulo Tuga. Yeah, portanto, exatamente. MySpace.com/Paulo Tuga. Mas isso obriga que as pessoas estejam gostadas no MySpace. E assim, mas eu vou reportar essa crítica às pessoas que fazem o website, e vamos abrir lá uma... Mais não seja um e-mail de contacto para poderem deixar a sua opinião e o seu contacto. Obrigado. Um abraço por tudo. Um abraço, Pedro. São 7:30, vais demorar um tempo quente que faz desmaiar. Como muita gente, não tens hora de chegar a casa. Um fado triste faz-te acordar a última noite em que pudeste descansar. Fico muito velho de tanto esperar por ti. Sem ninguém reparar, falta um jantar e pouco mais para te deitares comigo. Em cada sinal ela acende um cigarro, o som do rádio já está no máximo, e os nervos não lhe dão para ficar calada.